Ouvintes de peso, univos! De São Paulo, aqui é Dudu Salles e bem-vindos ao terceiro episódio do Papo de Gordo na Quarentena! Hoje aqui comigo não tem Dona Mayra, mas tem a minha amante. A excepcional com esse chapéu. Com esse chapéu maravilhoso. Nossa, eu só peguei uma daqui, né? É, não sabia. Com esse chapéu maravilhoso, Michael, mais conhecido como Jaburriel. Eu, direto de um bunker aqui de Bangu, né? Disfarçado de homem-copo. Jabu, só me explica uma coisa. Isso que você tá vestindo nesse momento, ele é bom para evitar o coronavírus, é isso? Não, na verdade eu tô pedindo a sincronização com os ETs, entendeu? Entendi. Essa é a sua forma. Você falando nisso me deu uma ideia, porque realmente dá para pegar todos os perdigotos que lançam na gente e vão ficando nos corpos, entendeu? Sim. Na real, o que eu ia comentar é que esse tipo de chapéu pode ser problemático apenas para, por exemplo, caso de zika, de dengue, que tem mosquito para juntar água. Mas para isso, daqui da vida de perdigol, tá muito bom, cara. Essa é uma coisa que a gente tem que optar. É zika, chikungunya, dengue ou agora o Covid, né, cara? Eu também acho. Conosco aqui hoje, doutor Vinícius Tapioca, para explicar se esse chapéu de Jabu serve para alguma coisa ou não. Claro. Esse chapéu aí é normatizado, inclusive, pela OMS para a busca de amostras randomizadas de perdigotos contaminados com Covid-19. Depois são mandados para estudo. Uhum. E aí sim vai se ter uma estatística real da presença do vírus na nossa comunidade. Claro. Porque é muito certo que esse tipo de coisa daí é super funcional e tem todo o poder para resolver, porque, né? Se veio de Bangu. Tá no WhatsApp falando que um médico disse no YouTube. É. Sim. Que inclusive era quem ia achar. Achar a cura. Falando que foi o doutor Adib Jateni, infectologista famoso, que descobriu isso. Daqui a pouco eles ressuscitam o Pitangui pra também falar. Você já ouviu a voz dela, mas mais uma vez aqui, a deusa do sexo e pelada. Ai, cara, é o Balena. Não fala deusa do sexo, Balena, que a minha mãe vê essa merda. Olha eu explicando pra ela. Você quer gravar pelado em protesto. Protesto. Pelo quê? Tá protestando do quê, Balena? Protesto, gente. Eu vou protestar, a pessoa protesta e tira a roupa. Ó, o Jabur também, ó. Ainda fica mostrando os mamilos. Nesse momento, ainda bem se você estiver escutando isso como podcast e não como vídeo. Pra você não ter visto os mamilos do Jabu. Totalmente necessários. Saudade do áudio. A pessoa podia ter a imagem mental, não precisava comprovar a imagem mental. Realmente eu não precisava. Tá pior que até o meu vídeo já. Tá pior que agora eu, Bé. Eu não queria ter passado por isso. O quê? Ninguém sabe. Morreu o assunto. Não, porque o Jabur fala lá atrás, sem microfone. É que ele fica com a mão dele na frente do celular no lugar errado. Aí dá nisso. O cabaço que não sabe gravar. É, ainda bem que acabou aquele podcast fone, que ele falou que ele tinha lá, aquela bosta, não ia pra nada, aquele lixo. Ô, Jabur, me conte aí, como é que tá aí em Bangu a quarentena, cara? O que é que você tá fazendo em quarentena em Bangu? Eu soube que tá estourando. Passando calor. Mas isso é qualquer dia, não é quarentena. Até que não tá tão quente não, tá? Eu tô tentando me acostumar, cara, porque a Lara, né, e Vanessa estão já em quarentena já há 14... 14? Vamos deixar claro, Lara é a sua filha, a Vanessa é a sua esposa. Isso. Desde... acho que tem 2 semanas que elas estão de quarentena. Eu tô desde terça agora, ou seja, tô fazendo 7 dias hoje, né? Sim. Eu tô em casa realmente, só vou lá fora para comprar papel higiênico, muito papel higiênico, né? Claro, é óbvio que você é uma dessas pessoas. É. E comida, de vez em quando, e Coca-Cola também quando acaba, né? É, Coca-Cola é importante, eu tomei minha última. Bem. Aqui tá tranquilo, assim, o meu bairro é residencial, né? Então eu acho que nos bairros residenciais, você nota o pessoal desobedecer mais do que talvez onde tenha só escritório, porque se você vai no centro da cidade, você toma aquele susto, uma região que é toda cheia, você vê vazia, né? E aqui também você já vê um outro na rua, mercadinho, tudo. você ainda continua vendo as pessoas andando. Então, eu não sei se realmente tá bom, se tá ruim, se vai todo mundo morrer, o que que vai acontecer? Não sei, Se né? depender do povo aqui de Miami, vai todo mundo morrer. Porque, assim, é todo mundo na rua e ninguém mais recolhe nem cocô de cachorro. Tá virando, assim, uma loucura já. Nossa, que absurdo, não recolhe o cocô de cachorro. Eu me senti agora Não. de volta dos anos 80, hein? Que Tô querendo que barbaridade. volte cólera também, né? É o quê, Jabu? Oi? Tô querendo que volte cólera. Cólera não tem a ver também com o saneamento, essas paradas? Ah, sei lá, gente porca, Agora é diarreia. fica se achando que mora em Miami, fica deixando cocô no meio da rua. Tá, mas peraí, antes de começar a falar mal dos vizinhos daí, eu preciso entender só uma coisa. O... O Jabur gosta muito de falar mal dos meus É, vizinhos. mas todo mundo vai falar mal dos seus vizinhos. Ô, Jabu, me conta uma coisa, bicho. Você fechou tanto a empresa, faz 7 dias, botou o funcionário pra casa e tá aí só coçando o saco. Faz porra nenhuma, é isso. Aconteceu há 10 dias atrás, na sexta-feira, né, antes de começar a quarentena, e eu já fui avisando o pessoal, ó, pessoal, tá esquisito o negócio, semana que vem, não sei, na verdade eu tava prevendo que a partir de abril que ia dar ruim, né, só que foi antes, que aí minha filha já tava já 5 dias já de quarentena e tal, e aí eu falei, olha, não sei como é que vai ser semana que vem e tal, vamos ver, e mesmo assim na segunda-feira o pessoal ainda apareceu. E aí, na segunda, a gente ainda trabalhou só na oficina, não saímos da oficina. E já tomei essa atitude. Eu falei: olha, tá todo mundo fechando, acredito que vai ficar fraco o movimento, né? Porque a gente trabalha principalmente para prestador de serviço. E o prestador de serviço, ele precisa que o cliente vá também até ele. Então, eu estou assim no terceiro nível de prestação de serviço, né? E fatalmente, o cliente vai querer gastar dinheiro agora, o cara está segurando. Se ele perder os clientes dele, ele também não vai querer gastar dinheiro. Comigo, né? Sim. Então eu falei, galera, vamos ficar um tempo parado e vamos ver o que vai acontecer. Então eu parei na terça-feira passada. Terça-feira eu parei, tô ficando em casa, o pessoal também tá ficando. Não sei nem se eles, assim, eu tentei explicar a situação, né? Olha, tá rolando isso, tá acontecendo. Eu comecei a ficar maluco depois que eu vi, na verdade, as notícias, né? Comecei a acreditar em Ah, é, porque você viu coronavírus, que o Jabu não que tava a gente tava. acreditando, tá? O Jabu fica no grupo lá dos Pois é. lindos fazendo piadinha. Ah, isso aí é só um viruzinho. Vocês têm que Uma entender aí gripezinha. que aqui eu sou macho, rapaz. Tem que encarar vírus como homem, não como moleque. O Eu vou negócio é dar que, assim, porrada não nesse tinha chegado no vírus. Brasil. Não tinha chegado no Brasil. Então a gente estava de boa, assim, ah, beleza, tá longe isso e tal. O pessoal tá paranoico, é maluco, o Belote é doido, aquela coisa, né? Que o Belote estava que nem uma maluca possuída no grupo, né? Mas quando eu comecei a ver as notícias, começar a ver os gráficos, eu vi que o negócio estava sério. Então, eu falei, pô, não quero ser responsável pelas pessoas que estão aqui comigo, pegar um negócio desse, dar um problema, né? Então, vamos respeitar. E daí em diante a gente tem respeitado. Tô ficando em casa, saindo muito pouquinho mesmo para comprar uma coisa ou outra. Mas no que eu posso chegar em casa, eu tô ficando. E a tendência é que ficar cada vez mais agora, né? Que o negócio está começando a explodir por aí. Hoje a gente está em quase 200 mortes, não sei se já bateu, tapioca de repente pode dizer aí, né? Hoje a E Rosa vamos deve estar então. por aí já. Mais Pois cedo eu tava é. Isso assistindo. aqui funciona. É, não sei se bateu em 200 ainda, não, mas está quase lá. Mais cedo eu tava assistindo a entrevista do Ministério da Saúde falando sobre números e tal. Mas eu não quero saber de número, não, Jabuz Rio. Eu quero saber de outra coisa. Eu quero saber de confusão, de agonia, de dedo no cu e gritaria, porque você tá no, em Bangu. Não é possível aqui em Bangu. Durante esse período já tudo sob controle. Porque o Jabu mandou um dia desse, uma mensagem no grupo dos lindos pra gente, um áudio, que era uma epopeia em si. Eu queria que o Jabu contasse pra gente essa história, porque assim, saiu com ele lá, eu fui buscar não sei o que lá em São Conrado. E no meio desse caminho aconteceu tanta coisa que parecia uma novela. Assim, né? Você poderia Não, contar essa história pra gente, Jabu, por favor? foi a minha sogra, né? Ainda trabalhou até terça-feira. Eu trabalhei até segunda, e ela ainda trabalhou até na terça quando a prefeitura começou a bater lá e Sua falou: olha, sogra tem que trabalha no fechar. quê, Jabu? Vamos contextualizar. Ela tem um quiosque, ela tem um quiosque ali na descida da Niemeyer, na Praia de São Conrado, que fica em frente ao hotel, Ah. né? Hotel Nacional ali, hotel famoso. E aí ela teve que fechar, foi obrigada a fechar. Ela trabalha ela com funcionário, né? E aí eu fui lá para ajudar ela a fechar o negócio, só que para chegar lá em São Conrado, um dos caminhos é passando pela Cidade de Deus, o caminho mais curto, né? Cidade de Deus, aquela coisa do filme que todo mundo conhece e Sim. tal. aí, quando eu tava passando assim pela praça lá da Cidade de Deus, eu vi uma mulher dando ré num carro, né? Ainda xinguei, né? Puta merda, tá travancando o trânsito aí e tal, não sei o quê. Surdo. Não chamou de baiano, não, né? Pelo Não, amor de Deus. não xinguei por ser mulher, xinguei por ela estar fazendo barbeiragem, não, Entendi. né? Quase plenagem. Mas. Mas você falou barbeiragem ou você falou baianada? Só pra deixar Não, claro. aqui eu falo barbeiragem, aqui eu falo barbeiragem. Baianada é coisa de São Paulo, Ah, tá bom, né? sei. Então a gente. Eu tava sozinho, né? Até. E aí meti o pé, acelerei, falei, maluca, não sei o quê e tal, continuei andando. Só que uns 200 metros depois eu senti que tinha um ônibus parado na frente com alerta, o um carro de polícia lá na frente. E aí eu comecei a escutar aquele barulho que quem é carioca, principalmente, sabe, né? Que é papum, papum, papum. Barulho de fuzil. E só deu tempo de eu puxar o cavalo, meter o pé e voltar, entendeu? Eu tive que fazer um caminho, acho que uns 10 ou 15 quilômetros mais longo por causa dessa confusão, Entendi, né? entendi, entendi. Mas conseguimos chegar em São Conrado, conseguimos fechar o quiosque, né? Foi bem, foi bom, tô vivo. Tô vivo. Rapaz, interessante que carioca já é sommelier de tiroteio, né? Houve papum, papum, papum. Rapaz, isso é um fuzil Não, AR-15 com munição sabe até a cor. traçante. Sabe É. até que se foi. Como é que Munição é? traçante Não e sabe se é esse é FAL, se é fabricado na G3, Alemanha. se é M16, se é AK. Fica tranquilo, entendeu? Caralho, velho. Realmente é muito orgulho um tipo de coisa, hein? Sommelier de tiroteio é foda, velho. Mas é bom, mas além disso, você contou pra gente no grupo dos 20, você tava no supermercado lá pra comprar pão, e você tem toda uma teoria sobre o pão, que eu queria que você compartilhasse com a gente, porque essa conversa pode render mais agora com a com o Elber. Eita! Foi Como é que é isso? isso? Quanto profissionalismo, né? Voltou. Voltei, voltei. O celular caiu aqui. Já boca você Ô, passou. Dudu, Como é que o Dudu, baú deixa eu pirata te falar uma acabou, coisa. velho? Não tem absolutamente nada ao vivo. Ah, eu tô fazendo um negócio do YouTube. Pode ser que esteja Não. travado na conexão aqui. Mas que tá indo, Eu tá. acho que é tudo mentira tua. Bom, se tiver ruim, como eu tô gravando, depois eu boto no YouTube publicado inteiro. Se preocupa com isso Ah, não. mas ela quer ao vivo, ela quer Eu interagir, quero ao ela vivo. quer. Ai, meu Deus! Que danada! Ô, Jabu, me conte Não, a não, teoria do. obrigada. A teoria. Peraí, você vai querer saber disso, Não. Elba. A teoria do Olha pão. O só. Jabu tem a teoria, Elba, que a gente. Nessa época de coronavírus, a gente só pode comprar pão de forma e não o pão, o pãozinho Coisas pronto. embaladas industrialmente, É. né? Entendeu? Que não tem Concordo, na mão de ninguém. Então me explica a sua concordo. teoria, Jabu. Por quê? Não, eu comecei a pensar nisso, que assim, por mais que o pão tenha acabado de sair do forno, né? É de tapioca isso aí. Pô, até. Olha, não dá para ouvir absolutamente nada, tá? Só queria dizer isso. É porque o Dá pra cachorro ouvir o quê? latiu bem na hora que tá, já tava falando. Vocês tudo. Nossa, o baleno. Que revolta. Você não consegue ouvir a gente? Aqui, beleza. Eu sempre achei ela super chata, sabia? Mas Mentira que tu me ama. Não fica falando que tu me Ah, ama. então você ouve? Ah, então tá bom. Não, é que quando tem. Eu quero o um negócio ao vivo, eu quero saber por que não tá ao vivo Eu isso. também não sei, Balena. Também não sei se eu. Não, chama o Júnior. Chamo o Júnior. O Júnior é nosso suporte, não é isso? Júnior é nosso suporte. Jabu, teoria do Então, olha pão, só. bora. Teoria do Não, pão. aqui, você chega na padaria, às vezes, ou no mercado, né? Ah. E tem aquela bandeja de pão Sim. que tá ali servindo Ó, de. quem tá latindo aqui, ó. Pera, o Aí, que ó. é isso? Ó, meu A Deus! São infeliz gato ou que tá cachorro? latindo. É o quê? Essa é Fifi, não é isso? Fufu. Frufru. Pirifufu, filho. Fifi, fufu. Como que é o Daqui que nome? veio o coronavírus. É um cachorro Com vampiro. cara de Cachorro morcego. morcego. É, e foi assim que começou o coronavírus, de fato. Com cachorro vampiro. Vambora, Jabu. Sim. Pão E de forma, pão de aí, sal. o pão fica ali, aqui no Rio de Janeiro é o francesinho, né? Aí eu acho que é cacetinho, não é isso? Na Bahia é É. cacetinho. Em São Paulo chama só pão francês mesmo. Ah, então, aqui é pão francês também. E aí o pão francês fica ali naquela bandeja capturando todos os perdigotos, né? E daí as mãos das pessoas que. Ah, eu não quero esse aqui não, esse aqui tá durinho, eu quero mais fofinho, e de repente pode vir a fofar o pão, né? Ah. E ele é Ou mesmo poroso, quando né? se Vai absorvendo, né? É, ou mesmo quando se usa aquela pazinha, né, o pegadorzinho, ainda assim Sim, você tá, sim. tem a pessoa que tem a mão suja, tem, sei lá, né, cara, eu acho que, pô, fica exposto e não Ah. é legal, porque, pô, se por exemplo, eu tenho trazido um refrigerante, eu lavo as garrafas, se eu compro uma lata de alguma coisa, eu lavo as latas, passo sabão em tudo e tal. Já o pão você não vai lavar, né? Você não tem como lavar o pão. Não, porra. Bota embaixo da água aí, joga. Bota embaixo da pia, liga, abre a torneira, joga ali embaixo, esfrega um pouco de sabão. Nada, não pode fazer isso. É claro que não vai fazer isso. Você pega um pano com água sanitária, certo? E passa no pão. E aí, pô, aquela lustrada no pão. E a sua teoria é que o pão de forma é mais de boas, que ele vem do forno direto e ninguém pega, é isso. Não, é, o pão de forma, por exemplo, a própria embalagem do pão de forma, eu passo sabão, não encharco. Mas eu venho com uma esponjinha com sabão, depois venho com pano seco, né? E tiro, então, e fica aquele sabão seco na embalagem, vamos colocar assim, né? Uma barreira quanto o vírus, sei lá, se cria, se não cria. Mas enfim. Passar um álcool 70 líquido, pô. É, joga sabão mesmo, sabão mais barato, o álcool tá foda pra encontrar, entendeu? Então deixa eu saber. Álcool não tem álcool no Rio. Álcool pois comum, é. Álcool gel? Tá nos bares. Não tem, nenhum. Você não acha, cara. E quando acha, a minha sogra comprou agora, acho que foi R$ 30 ou R$ 35 uma garrafinha de álcool em gel, alguma coisa assim, cara. Ah, eu não compro. Não. É o que o neguinho fala, antes de comprar um uísque. Eu não compro. Hoje, literalmente, eu fiz isso, eu comprei uísque. Ontem, né? Eu fui no mercado ontem e eu comprei uísque. Eba, para de soprar no microfone. Desculpa se eu respiro. Tá desculpado, só não precisa respirar no microfone. Eu fui no mercado ontem e tava o litro do Johnnie Walker Red Label tava por R$ 84. Fazendo essa mesma lógica daí do álcool em gel, de fato o uísque saía mais barato que comprar um litro de álcool em gel. De fato. Quer dizer que o episódio de hoje é patrocinado? Não, não é, mas assim, Johnnie Walker, se alguém quiser mandar uns uísque aí, eu tô super de boas, tá? Não, se for mandar pra ti, vai mandar pra todo mundo? Não, por quê? Você só bebe cerveja, você fica aí tomando a ponta do seu suco. Não, bebo cerveja porque eu não tenho dinheiro pra pagar R$ 84 uma garrafa de vinho. Não tem dinheiro o quê, Valena? E lá você vai nosso Red Label. Não, deixa eu falar. Eu tô com duas garrafas de cachaça. Tem uma história pra contar às vezes de quiosque, tá? É. Mas eu tô com duas cachaças da minha sogra aqui, que tava no quiosque dela, que cada uma vale 300 conto, uma edição especial 51. Esses quiosques são corrados, é outro nível, né? Cachaça especial 51. Exatamente, tem duas garrafas dela. A cara de tapioca foi ótima. Essa cachaça especial. É uma edição extra aí, não sei como é que funciona. É o velho Barreiro Gold. Vai ser tipo aquela cerveja Brahma lá, que era na Granja Comari. Que é por isso que se tornava. Era o jogo da cerveja Brahma. O xixi do Neymar. É, só era um pouco mais especial. Gente, alguém tinha que inventar uma serpentina com nitrogênio líquido que a gente encaixasse na latinha e a cerveja ficasse bem gelada sempre. Mas eu acho que existe uma parada dessa, não tem, não? Aqui. Não, nitrogênio líquido aqui, eu não sei, mas tem umas paradas dessa de gelar rápido as coisas, você só... Não. Eu tenho um isopor de latinha, você conhece? Mas não adianta. Ah, é muito complexo. Não esquenta. Não. Quem tá soprando ainda? Eu? Não, ó, tô longe até. Nossa, eu ainda tô com raiva porque não tá aparecendo ao vivo. É o nariz dela, ela bota debaixo do nariz. Peraí, eu vou trocar. Vai mudar de lado, porque o nariz só vai funcionar de um lado, não é isso? A outra narina tá entupida. E aí o fone fica mais perto aqui. Ah, tá. É porque faz isso. Sua boca realmente ela tá só de um lado, né? Entendi. Tá bom, tudo bem. É que eu tenho desvio de septo. Ah, entendi. Se o seu fone é ambidestro, não tem direita e esquerda, né? Porque eu entro em qualquer lugar. O Tapioca, ainda no assunto quarentena, esse seu cabelo tá difícil, hein, cara? O que foi que rolou aí, bicho? Não, não rolou. Não rolou corte, não rolou nada, tá enorme. Deixa eu até botar minha cara. Nossa senhora. Cara, raspa essa merda, Vinícius Tapioca. Que porra é essa, bicho? Tá feio. E tá sem gel. Eu tô trabalhando de gel, né? Porque ia dar uma agitadinha, mas aqui. E os brancos estão enormes. Ainda bem que na minha profissão é muito bom ter cabelo branco, né? É, passa certo respeito, né? Pessoal, nossa, esse médico. Ah, daí... eles acham que eles estão no plantão médico. Eles acham que eles estão no plantão médico brincando de George Clooney. Eu não tinha pensado nisso. Lembro do Fagundes, doutor Felipe, lembra disso? Mas é claro que é isso, Dudu. Tu acha que esses médicos não ficam fazendo luzes grisalhas pra ficar parecido com o George Clooney? Descolorindo o cabelo. É, fica ali da toquinha fazendo luzes. Eu consigo visualizar facilmente Tapioca fazendo esse tipo de coisa. Pra crescer o George Clooney de Amargosa. Eu acho fácil assim, esse tipo de coisa acontecer. Ô, Vini, o que é que você tá colocando aí de coisas essenciais na sua quarentena, Margosa? E eu sei que a principal pra você é não ficar em casa o tempo inteiro, já que tá sua sogra, sua cunhada, seu pai, eu entendo. Mas assim, o que é essencial pra você ter em casa pra suportar essa situação? Saco. Saco. Muito. Não, enorme, né? Não. Já ouvi falar hidrocele. Procure, você ouvinte, procure hidrocele no Google. Não. Bote imagens. Não. Eu acho melhor não, né? É melhor evitar hidrocele. Ah, não sei, não é tão feio, não. Tem coisas piores. Uh-huh. É, cerveja na geladeira, com certeza. Vinho na adega e bola pra frente. Wi-Fi. O resto é lucro. Wi-Fi. Wi-Fi. Eu não sei que milagre ele tá funcionando bem, porque oscila pra caramba. Ah. Mas tá, é geral isso. É, eu vi que tem um monte de empresas falando que estão reduzindo a qualidade de streaming, de vídeo e tal, exatamente para evitar dar sobrecarga na internet. A Globo já tinha prometido isso, o Netflix prometeu isso, eu acho que a Amazon deve estar fazendo já, e a Microsoft está fazendo isso também com as ferramentas dela de vídeo, sei lá, Skype, ou Teams, seja, e tal. Todo mundo vamos acabar nada. Não, não é isso. Doido bater a cabeça na parede. É que pra internet não aguentar. A gente vai ter que usar telefone com fio. Nossa, aí você foi longe agora. Telefone com fio, você foi longe pra caralho. Já bom você tá assistindo televisão com som alto, é isso? Não, é a Lara que começou a cantar aqui do lado. O Jabur não tem profissionalismo nenhum, né? Me não, desculpa. Não tem, não. Olha só, profissionalismo é o seguinte: me chamaram há 2 minutos antes dessa live começar. Foi quando me chamaram. Eu tava ensinando matemática pra minha filha. Cadê o profissionalismo? Nem cachê, não conversamos ainda sobre cachê. É o nível de profissionalismo que você merece, Jaburril. Porque é assim, cara. Você merece esse tipo de coisa de última hora mesmo. Tá tudo bem. Balena, o aniversário de sua filha essa semana, como é que foi? Rolou festinha? Rolou... Uma merda. Foi uma merda. Uma merda. Não, assim, eu fiz assim uma videoconferência na mesa, né, com o computador, com a família, celular com a família, mas, sei lá, né, meio frustrante, né? Ah, mas a gente acaba tendo que fazer esse tipo de coisa para poder ter contato com as pessoas mesmo, né? É, eu já falei para ela que quando terminar, a gente vai fazer uma festa em Imbituba, dela, ai, mas eu não gosto de festa, mas tu é um detalhe, tu é só o motivo, tu não precisa ser atração. É só o motivo. Se tu não quiser ir, tu não vai. É, mais ou menos isso. Tipo assim, a festa é sobre mim, não sobre você. Tá tudo bem. É. Entendi. Não, cara, a festa é sobre sair do caos. Ah, sim, é meio que uma celebração de... É. Eu, por mim, já fazia carnaval 3 meses. Eu já saía daqui no carnaval, só parava daqui a 3 meses. Eu te entendo perfeitamente, Evo. É, ontem? É, ontem foi domingo. Não, sábado. Ontem, não sei, acho que foi. Ontem foi domingo. Não, é que eu não lembro se foi ontem ou se foi sábado. Mas de qualquer maneira foi um desses sábado... dias. Não, sábado foi anteontem. É, foi um desses 8 domingos que passou aí, né? Sábado tu tava jantando numa videoconferência também. É, então pronto, é isso. Então domingo que foi ontem, a gente fez uma videoconferência da família, com meu pai, minhas 2 irmãs, minhas sobrinhas e tal. E aí foi mó legal, assim. Assim, meu pai não aguentou muito tempo, deu uns 14 minutos travados. Ele falou assim, eu vou ali que eu vou jantar. E saiu da videoconferência e foda-se todo mundo, entendeu? Mas durante os 14 minutos que ele tava lá, ele ficou. Aí teve os momentos que ele deu uma choradinha, se emocionou, falando assim, nossa, quando a gente vai poder encontrar todo mundo junto de novo, não sei o quê e tal. Deu uma choradinha assim. Mas foi... Eu tô querendo... Você tá querendo o quê? Abraçar, sabe assim, sair e começar a abraçar gente? Eu tô quase nisso. Nossa. Eu vou te falar, ó. Eu tô achando mó legal esse negócio de não ter que ficar dando beijinho nem abraço, porque eu nunca fui desse tipo de amigo pegajoso, sabe? Aquele moleque na sétima série que fica abraçando as garotinhas do lado assim, você fica olhando. Porra, maluco pegajoso, chato pra caralho. Eu nunca fui esse tipo de cara. É. Então, pra mim, tá de boa não ter que ficar dando mas beijinho. Mas tu sabe que quando a gente cresce, a gente não beija as pessoas e abraça pra ficar tarando as pessoas, não é pra encoxar. Não, pra sei, mas eu não gosto muito, não. Eu nunca gostei de agarramento, não. É aquele, você sabe, conhece o menino arroz? Aquele que só acompanha. É exatamente. Ai, não, gente, eu tô sentindo falta de falar com gente. E daí nisso a gente vai fazendo merdas consecutivas, gente, né? Não, assim, muito obrigado, de... sim, por isso que a gente tá aqui. Por isso que a gente tá aqui. Mas, assim, sentir falta de conversar, sentir falta de falar, sentir falta de sair, de botar a mão. Ai, gente, que aflição. O Fantástico de ontem. O Fantástico de ontem. Fantástico de ontem mostrou uma matéria sobre vizinhos se relacionando bem, falando pela varanda, fazendo exercício físico. Fala com seus vizinhos, Zé Palena. Dudu, vamos conversar. Peraí. Não tô olhando pra mim, não, né, Ioba? Não, eu sou do lado pobre da barra. Eu moro atrás da milícia. Assim, começar. Do outro lado da vala, porque tem uma vala que corta o meu bairro, sim, né? Daí tem aquela vala. É, que eles chamam... Daí, assim, do outro lado da barra tem o condomínio da milícia. A gente não pode se relacionar. Vai que morre. Sim, justo. Aqui no meu prédio é assim, a Bozolândia. Tá todo mundo batendo panela. Aliás, batendo panela é um ato contra. Não existe bater panela a favor, tá? Vamos aprender. É, o meu prédio tá em silêncio. Daí começa a manifestação pró presidente. O meu prédio vibra. Entendi. Tu acha que eu vou me relacionar? Sou traficante, entendeu? E é tipo assim, como são vizinhos, a gente tem que estar junto, parceirinho, entendeu? É a mesma coisa. Eu não vou me relacionar. Ele já sabe que você é comunista, não, né? Balena. Eles assistem aqui também, não, né? Não, né? Você manda. Não, você a gente manda não, isso, eles não assistem. Eles não assistem porque o Dudu não bota link ao vivo. O link tá ao vivo, Balena. Você não, tá, você tá, não tá lá funcionando. O Jabu parado há 3 horas. Você não tá funcionando, culpa não é minha, da internet. Acontece. Não, quantas não pessoas assistindo a gente? Uma. Tem a Jess e a Zelac que tá fazendo aqui. Eu tô vendo aqui só. É só? Porque tá ali há 3 horas travado no Jabor. É, acontece, Valina. Atualiza vezes o teu navegador aí, maluca. Eu já atualizei 500 vezes, gente. Não, a internet deve estar uma bosta mesmo. Acontece. Pode ser acontecer como aconteceu da primeira vez que a gente fez o negócio. Rola. É, já vi que o problema sou eu. Na primeira vez eu participei, não deu pra fazer live. Na segunda deu, eu não participei. É tu. Olha, eu não, eu não queria apontar dedos, mas já que você vestiu a carapuça, talvez tenhamos sim uma relação aí nisso e tal. É. Não, mas... É porque a Margosa puxa a internet de todo o país, né? Então tá aí, ó. É o buraco negro da internet brasileira, é lá. É uma coisa. O buraco negro da internet ali em Tapioca. É, faz sentido também. Eu não sei. Pra ele. Eu não sei nem como lidar com essa informação, sinceramente, sobre o buraco negro ser Tapioca, mas. Ok. Sim, Balena, mas é voltando. Então quer dizer que o seu prédio não é legal para você ter amigos, ser amigo das pessoas. Você não quer chegar na janela e propor para fazer qualquer coisa lá. Ah, vamos cantar juntos, vamos fazer fit dance, nada disso. Não, assim, ontem um vizinho meu abriu champanhe, porque eu escutei o pá, deu PCO, temos ricos no prédio. É, porque aqui é praticamente Miami, né? O povo tem certeza que mora em Miami, o povo que mora aqui, eles têm certeza que mora em Miami. Daí, ele começou com música eletrônica, depois ele passou para Legião, Charlie Brown, foi melhorando. E era quase meia-noite, eu tava indo dormir, ele tava no Raul Seixas. Ah, mas legal, pô, boa trilha sonora, eu não entendi. Foi muito bom. Eu não entendi. Foi bem bom. Não, eu adorei. Ah, tá bom. Adorei, me senti na boate da Vila, achei legal, achei bom. Pô, fiquei na rede ouvindo. Eu tava vendo lá na matéria do Fantástico, eu comentei mais cedo, que no condomínio lá que o Mumuzinho vive, o cara fez a porra de um show no meio da tarde, tocando pagode alto pra caralho no meio da tarde, eu ficaria puto com isso. Não ficaria, porque o desespero tá tão grande. Foi combinado, parece que ele combinou com o condomínio que ia fazer e tal, e liberaram para ele fazer, não foi a moda Bangu não, entendeu? Mas aquele tem um cara, tem um condomínio enorme no Porto Alegre, que meu primo mora, porque nós dominamos o mundo, né? Então meu primo mora lá em Porto Alegre para comandar aquela área lá, e tem um cantor, de lá, que toda noite ele faz um show para o condomínio. O Vitor, que toca o sol, que mora em Balneário também, faz show toda noite na janela. Aqui, o que acontece? A minha vizinha vai bater panela chamando o Bolsonaro de mito. Cada um tem a vizinhança que merece. É justo. Vem para Bangu, Eva. Vai ser vizinha de Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3. É melhor. Cara, tô vendo o cabelo de Elba aqui, tô imaginando. Acho que daqui mais uns 15 dias as pessoas vão ficar na dúvida quem sou eu, quem é Elba. Ó, eu tô a o volume cara. Tá quase igual. Eu tô a cara do menino da Mansão Foster para Amigos Imaginários. Lembra aquele desenho? A Mansão Sim. Foster para Amigos Imaginários? É porque o meu cabelo tá atrás da orelha, porque se eu tirar, eu tô igualzinha. Vinha, o menino da Mansão Foster. É só você achar um chapéu igual do Jabu. Pega um chapéu igual esse do Jabu que resolve seu problema, porra. Eu ia sem brincadeira, eu ia gravar de boné. Só que eu achei, vai chamar mais atenção do que o cabelo, deixa quieto. Ou então usa máscara, que as pessoas olham pra máscara e esquecem todo o resto. É, esquece o cabelo. Eu voltei a minha cor natural hoje, eu cansei de ser loira. Mas você voltou, tipo, você pintou seu cabelo em casa ou você só, aquele, sei lá, cresceu e acabou? Eu pintei em casa, né, Dudu? Eu sou toda grisalha, Dudu. Não sei, Balena, desculpa. Não sei se você lembra disso, mas eu nunca te vi pessoalmente. Eu não faço ideia. É verdade! É verdade. Eu não faço ideia de quando você já encontrou com todo mundo, menos comigo. Eu não faço ideia com não, essas coisas. Não, só encontrei o Lúcio. Só o Lúcio. Ah, é que você encontrou o Belote também. Ah, o Belote. Mas o Belote é gente boa, ele foi lá me ver onde eu tava na Bahia. Quer dizer que o Lúcio não presta. Não, o Lúcio foi em Itajaí, foi bem bom. Aqui no Rio, tô maluca. Tu não foi contar com o Belote aqui no Rio, doido? Eu? Sim. Ah, sim, mas antes disso a gente já tinha se visto na Bahia. Ah, é quando você foi pra você Bahia. Você veio na Bahia, eu tava onde? Eu lembro que você foi na Bahia, acho que eu não tava aí. Eu fui trabalhar, né? Fiquei lá enfiada no hotel o tempo inteiro trabalhando, feito uma doida. Tá trabalhando? E choveu. Sério? Sim, eu já fiz isso na vida. Nossa senhora. Choveu, passei frio na Bahia. Eu vou falar pra vocês, cara, que a Elba, pra mim, é tipo o Chandler, cara. Eu nunca sei do que ela trabalha. Eu sou dondoca. Ela é dondoca, é isso. Eu não trabalho. O trabalho dela é... Eu sei que ela fez letras, não foi letras? Eu sou... Vocês querem meu currículo? Não, você é formado em quê? Secretariado Executivo, licenciatura em letras, e agora eu tenho um curso técnico de podologia. Nossa. Ah, sabe o que é podologia, Jabu? Podologia é cuidar dos pezinhos, não é isso? É. É, mas você sabe o que um podólogo faz exatamente, Jabu? Porque falar que é cuidar dos pezinhos é muito genérico. Não desencrava a unha, Capió. Não é só isso. Nós cuidamos, por exemplo, da prevenção do pé diabético. Eu achava que ele fazia isso. Fazia unha, desencravava a unha, esfrega, passava lixo no calcanhar pra ficar lisinho. Isso aí quem faz é pé de cura. Pedra pôs. Passar no esmeril no planete. É isso aí, não é isso que faz, não? Nós cuidamos da saúde podal. Eu não consigo imaginar. Profunda. O que é a saúde podal? Mas ok. A liberação miofascial da face a plantar? Não, isso é fisioterapeuta. Não, isso aí não pode. Isso aí tem que ser fisioterapia. Tá. Mas a gente chulé, por exemplo. Trata-se, a gente manda lavar, bota um pouco de que boa e omo. Digital, bonitinha. Micose, a gente passa uma lixa que arrebenta tudo, é uma beleza. Uhum. O que mais? A prevenção de pé diabético, posturologia, tudo isso o podólogo faz, gente. Podólogo não é só uma pessoa linda com jaleco branco. Podólogo usa jaleco branco? Usa, porque eles têm mania que tem que ter jaleco, gente. O EPI maldito está de jaleco. É tipo advogado que quer ser chamado de doutor, né? Não, é tipo gente chata que tá branco pra parecer açougueiro. Outro inferno. Assim. Tá reclamando do jaleco? Vai trabalhar de máscara. Sim, tu acha que eu atendo como? É touca, máscara, óculos de segurança, luva, jaleco. É um inferno na terra. Máscara, ninguém merece. Tá tô doido pra que esse Covid termine, nem por causa da porcaria da quarentena, nem a máscara. Não, máscara é pavoroso, gente. E tu fica com a cruz. Eu... Daí assim, daí eu atendo muito idoso, né? Que na maioria é surdo. Daí tu vai falar com aquela máscara, daí tu não consegue falar. Entendeu? É horrível. Muito bem, né? Você faz igual o presidente, pô. Você deixa a máscara pendurada em uma das orelhas e vai. Tá tudo certo. Ele já ensinou pra gente como é que usa isso, Valendo. Você tá sendo muito. Muito sentido agora. O Vini falando em máscara, no dia que eu fui no hospital lá, que eu tava com gripe e tal, me deram a máscara na hora e, cara, eu tive que tirar os óculos porque eu ficava respirando e ficava o ar embaçando. Subindo e embaçando meu óculos inteiro. Você que é quase cego, como é que você tá fazendo? a pessoa trabalha com imagem e o outro fala em rede nacional. Eu sou quase cego. Ué, você é quase cego. Depois eu fico me questionando por que que minha agenda tá vazia, né? Olha, Tabioca, você usa óculos, você pode ser quase cego, o óculos resolve horas. Mas você consegue ficar de máscara e de óculos ou não? Dá. Dá pra, você, na hora que você inspira, o óculos desembaça, você olha. Depois você expira, o óculos embaça, você faz outra coisa. Entendi. Você tem que sincronizar. Entendi. Essa é que nem abdominal, é só pra quando levanta, né? Você puxa, aí enxerga. Embaixo. Faz sentido. Eu não tinha tido essa visão além do alcance, mas realmente faz sentido. Eu fico imaginando o cara operando, velho. Porque é hora que não dá pra você fazer isso. O cara acho que deve ficar uns 10 minutos em apneia, né? Cara, é verdade, velho. E quando opera, a pessoa tá usando máscara o tempo inteiro, né? E dependendo máscara. Da cirurgia, mesmo que ele não precise ter problema de refração, precise corrigir grau, ele às vezes tem que usar óculos, que às vezes o procedimento exige. Não, mas assim, em Grey's Anatomy eu nunca vi ninguém embaçando óculos fazendo isso, não. Então, cirurgiões devem ter uma técnica específica aí pra poder isso não funcionar. Você sabe, não vou botar aquele sprayzinho embaçante, não? Igual o mergulhador, usa? Aquele sprayzinho embaçante? O nome disso é cuspina lente. Funciona também. Cuspina lente. Isso é coisa que o mergulhador pobre usa. Agora, o mergulhador rico tem um sprayzinho. Tinha na época daquela pirâmide. Vendia o spray que não embaçava o óculos, mas não dura muito tempo, não. Gente, cospe na lente. Do óculos sem ser de mergulho, não. Não. Imagina aí, vamos lá. Em momentos de o cara tá com o corpo ali aberto no centro cirúrgico, fazendo operação de coração. Aí, o cara pega e cospe. O médico tira o óculos, né? Cospe, espalha com o dedo e coloca de novo pra poder parar de embaçar. A máscara é pra proteger justamente de não cair um perdigoto em outra pessoa, né, cara? Aí a pessoa vai, tira a máscara, cospe no óculos, passa o dedo naquela meleca toda e depois bota. Tá bom. Eu acho que faz sentido. Faz realmente sentido esse tipo de coisa. Mas... eu vou buscar outra lata. Tá bom. Valeu. Eu tô na hora de admitir que você tem um problema com bebida. Aproveita enquanto eu não tô e descobre como é que se bota essa merda ao vivo. Não vai botar essa merda ao vivo, já passou dessa fase, o negócio deu. É muito. Deu algum pau no YouTube. Aqui. Dessa, deu um pau no YouTube gostoso aqui, inclusive. Diz que o YouTube não está recebendo vídeo suficiente para manter o stream contínuo, para os pescadores enfrentarão um buffer. Não vai rolar. Elba! Elba tá sem fone ainda. Eu botei o pau mesmo, viu? Eu fui olhar aqui agora. Tô te falando há bastante tempo. Está dizendo. O que adianta eu querer me exibir se tu não bota ao vivo? É verdade. Tá dizendo que o YouTube não tá recebendo vídeo suficiente para manter o stream contínuo. Por isso, espectadores enfrentarão um buffer. Ai, que lindo, isso, gente. Isso quer dizer que a internet buffer... tá cagada. É buffer a caça a vampiros? Ai, que eu perco meu tempo ainda? Nossa. Foi bem bonitinho. Não foi engraçadinho. Mas não se preocupe, assim, não deve estar funcionando no negócio, mas depois eu prometo que eu subo esse vídeo pra ficar lá no YouTube, pra você mandar pra todo mundo simular que foi ao vivo. Tá tudo certo. Não... Mas depois não vai rolar mais. Mas enfim, tudo bem. Enfim. Que vale a intenção. É, tudo bem. A internet. As coisas comigo acontecem na hora. Mas é assim, é vida louca, é desse jeito. Da outra vez, acho que a diferença principal, na verdade, é que da outra vez. Eu deixei o stream rolando. Foi o Júnior que botou. Não foi. O Júnior foi a primeira vez e deu merda. Quando eu fiz sozinho, sem o Júnior, funcionou. Ah, então tá. Retiro o que eu disse. Pois é. Só que da outra vez o que aconteceu diferente é que eu deixei o stream rolando uns 10, 15 minutos antes da gente entrar. Eu acho que pode ter sido isso. Pode ser. Porque o Júnior tinha comentado comigo que esses streamers, eles estão fazendo um rolê que é deixa streamando sem nada, sei lá, só a imagem estática. Que aí a conexão vai meio que adquirindo estabilidade, sei lá como é que fala essa bosta. Tá pegando no tranco, né? Tipo isso, a ladeira descendo e empurrando, não sei. E aí que fazendo isso deu certo outra vez. Hoje realmente não tá dando certo, não. Eu tô olhando aqui, tá com a mesma mensagem de erro que tinha dado da primeira vez, entendeu? Então a gente pode continuar gravando, conversando aleatoriamente, ou a gente pode desencanar, porque como live não vai realmente funcionar isso hoje, não. Não vai publicar, não vai subir ao vivo de maneira nenhuma, Balena. Hashtag arrasada. Oh, Então, viu o negócio do Átila, não? É o quê? Viu o negócio do Átila? Já começou o negócio do Átila? Não, são 10 minutos. É pra gente parar pra ir lá ver. Gente, foi uma merda hoje, tá? Só quero dizer isso. É. São 10 e meia, cacete. A culpa é do Jabu, Elba. A culpa é toda do Jabu. Também acho. Vou ter meu chapéu aqui pra manter a coisa. Exatamente. Aí, esse é o problema. A culpa é do Jabu. Ô, Jabu, já que a culpa é sua, cara, dê aí uma dica legal pra quem estiver assistindo ou ouvindo a gente, do que eles podem fazer pra se distrair durante a quarentena. Não ouvi a gente. Olha só, vou fazer o seguinte, ó. Série fodona, sim, tá? Então, entrou a terceira temporada agora, não sei se vocês já viram, principalmente pra quem era órfão de Breaking Bad, uma série chamada Ozark na Netflix, cara. Ozark é bem legal. Muito, muito, muito boa. É um cara normal, de família normal, e aí ele acaba... E, assim, o plot é parecido com o Breaking Bad. Você tinha um professor que estava desesperado, faz uma merdinha que vai virando um merdão, e mais um merdão, e um merdão, e um merdão, e ele acaba que fica um pica-grossa mafioso, né? É basicamente a mesma parada, assim. O cara, ele lavava dinheiro para um mafioso, e aí entra eu não vou ficar dando spoiler, né? Mas ele vai se afundando cada vez mais na situação, ao ponto que ele tá virando um bandidão foda já. Muito maneiro, muito maneiro. É um cara normal que lava dinheiro pra cartel de drogas mexicana. Super normal, realmente, Jabu. É que eu esqueci que você mora no Rio de Janeiro. No local que isso é normal, né? Então... Não, mas ele tinha um escritóriozinho, era uma paradinha na moita e tal. Só que agora tu vai vendo ele se afundando mesmo, cara. Ele vai se metendo em cada rolo. Que você fez, cara, esse maluco tá ferrado, ele nunca mais vai sair disso aí. E cada temporada termina de um jeito que deixa um gancho, você fica mais assim, caraca, o que vai rolar, o que vai rolar? E aí quando começa a temporada já começa arregaçando de novo, e eu sei que quando essa terceira, na verdade assim, a Netflix ela libera a temporada inteira. Então a terceira já está toda já no catálogo deles, né? Eu tô no terminei de ver o segundo episódio da terceira temporada agora. E eu sei que quando terminar essa terceira temporada, acho que é o 10º episódio, 15º, nem sei, vai ter um gancho para uma quarta que eu sei que vai me deixar maluco, sabe? É uma série muito boa. Sim, sim. Eu gosto muito dessa série também. Eu tô zoando você, mas eu gosto muito, assisto ela pra caramba, assim, também. Eu não vi a nova temporada porque acabou de estrear, mas eu gosto pra caramba dessa série. Tá na minha lista. Se eu não me engano, eu já cheguei a gravar até mesmo Corações Peludos sobre ela aqui também na primeira temporada. Eu acho que vai ser bem, inclusive. Eu e o Esquilo, eu acho. É, eu sei que foi nesse dia que o Júnior ensinou pra gente como é que lava dinheiro, que o Júnior é muito bom em lavar dinheiro também. É, advogado e tal. Ah, gente, eu perdi isso. É, porque você não vê série, né, Balena? Você só vê novela. Aí é difícil. Nem isso, nem coisas. Isso. Nem ouve podcast. É. Não. Não ouço podcast também. Eu acho isso muito... Assim, como é que eu vou dizer? Muito, muito... Não, você tá milênio, Globo, né? Então não presta. Se a Globo faz, não presta. É, Globo bem. É, Globo lixo, né? Oi, Balena, o que é que você tá assistindo, Balena? Ou nada, você tá assistindo nada. Só noticiário. O que eu tô assistindo? Sim. Eu só assisto quero falar pra CNN, inclusive, que agora que eles vão transformar o grande debate, que era a melhor coisa que tinha nesse canal, em troca de receita de bolo, por dois machos abobados, que perderam uma... Como é que é o nome de quem assiste? Telespectadora. Telespectadora, obrigada. Eu ia falar o... Mas tirando isso, o que mais você assiste? Você não assiste nada. Eu estou lendo. Tá eu lindo. Estou lendo Escravidão, estou lendo Dom Casmurro, estou bordando, estou comendo bastante. E assim, se resume. Você está lendo dois livros ao mesmo tempo, Escravidão e Dom Casmurro? Oh, foda, dig, dig, dig. Caralho, eu realmente admiro pessoas que fazem isso, eu não consigo não. Dá meio que um bug Casmurro. Na minha cabeça. Na época que eu estava lendo três livros ao mesmo tempo, mas eu acho que o segredo é você tentar... Ler livros que têm temáticas totalmente diferentes, tipo um de mistério. Ajuda bastante, ajuda bastante. Um técnico com uma outra parada, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Ajuda muito se tu fizer isso. É. Se você começa a ler, sei lá, Dom Casmurro e Senhora ao mesmo tempo, vai ser meio zoeira. A gente vai começar a misturar os personagens. É, já vou pegar a como é que é o nome? Aurélia, corneando o Bentinho. Aliás, Bentinho, se não foi corno, merecia, porque ou pessoa chata. Justo. E você, Vini, que você tá assistindo esses dias? Não tá assistindo nada? Eu tô lendo também, tô lendo, continuando, todo né? Mundo é culto agora. Todo mundo agora é culto. Continuo com a trilogia seis livros de Isaac Asimov, né, da Fundação. Nossa, você tá muito pagando de culto agora, hein? Para pra ler isso aí, cara. Muito bom, hein? É muito bom, velho. Foi o que... É o pai de Star Wars. É interessante. O que que tu tá lendo que é pai de Star Wars? É... Fundação de Isaac Asimov. Ele tá pagando de intelectual, Valena. Tá dizendo que ele é intelectual, não, que ele lê Asimov. Vocês sabem que no Carnaval de Inverno da Tuíra da Fria eu vou fantasiada de princesa Leia? Sério? Sério. Leia, Slave Leia? Mas... Ou... Não. A Leia da primeira trilogia, da segunda. A vestida mesmo. Gente, olha aquele homem que é. Que é isso aqui? Superman entrou na... Que é isso aí? Tem outro e cacique aqui, só pode ter um cacique. Júlio tá no banheiro? Que porra é essa, Júlio? Não, tô aqui, tô fora de casa. Foi expulso de casa, Júlio? Expulsado de casa hoje, foi isso, foi? Tão cedo. Casamento é assim, irmão. Acostume-se. Acontece, Tapioca. De vez em quando acontece de coisa. Entendi. Tá, Tapioca, aí você tá lendo Asimov e você tá pagando de fodão aí. Entendi. Sério, eu assisti. Qual livro de Asimov você está lendo? Eu estou continuando a trilogia da Fundação, já estou no quarto livro. Legal. Início da Fundação. É uma trilogia que está no quarto livro? Que porra é essa? É, trilogia de cinco. São seis livros. Uma trilogia de cinco, isso realmente não faz sentido. Trilogia de seis livros. É porque ele escreveu três. E depois escreveu mais três. Escreveu mais dois para depois e um antes. É. Aí virou uma trilogia de seis livros. Entendi. Mas é bem legal. Por isso que você disse, né, que é o pai de Star Wars, né? Que essa porra é maluca, né? É. Tem sentido. Tem a história do Império Intergaláctico, que o Império cai e tal. Blá, blá. É legal. É bem legal. E mas um livro que eu recomendo muito, que até virou filme também, que é muito interessante também, que chama-se A Dança da Morte, de Stephen King. Que conta exatamente a história de um vírus de gripe que mata 99% da população mundial. Que gosto, aí, que leitura leve, Tapioca. Que leitura é bem, bem suave para um momento desse. Então, o King estava falando desse livro no Twitter. É. Até que uma pessoa disse para ele que ele claramente não leu o livro. Bom, o livro de comum só tem isso, né? Com a questão do coronavírus, mas o livro, a base não é essa, é que separa o 1% da população que sobra, separa em dois grupos, né, um grupo bom e um grupo mau, né, um grupo que é comandado pelos céus e outro que é comandado pelo inferno, mas é bem legal, é muito interessante. É enorme, acho que são 1.200 páginas, né? Típico de Stephen King. O filme também é enorme, se eu não me engano, são divididos em quatro partes do filme. É uma série essa porra. Não. É uma minissérie, na verdade. Não é nenhum filme, é uma minissérie. E é muito, muito, muito interessante. Ah, eu acredito em você de verdade, mas eu ando muito preguiçoso pra ler. Muito preguiçoso pra ler. Caralho, eu tô lutando pra acabar de ler um livro. O livro é até bom, mas eu tô lutando pra caralho. Porque eu vou deitar na cama, eu tô com sono, não quero fazer nada não. E durante o dia eu fico gastando meu tempo fazendo coisas mais relevantes, sei lá. Tipo assim, Grey's Anatomy, sabe? Coisas assim que eu sei que vão engrandecer o meu... Caralho! Engrandecer o meu espírito. Você fato. Tá lendo o quê, Dudu? Eu tô lendo um livro que também é do Stephen King, que é baseado... Quer dizer, baseado não. Que deu origem a uma série que eu assisti ano passado, chamada 11-22-63. Que o nome do livro é Novembro de 63, que é sobre um cara lá que ele acha tipo um loop temporal e que ele sai do nosso tempo e vai parar em 1958, e aí ele fica lá no passado com o objetivo de impedir que matem o Kennedy. E é um cara dos tempos de hoje, vivendo nos anos 50, nos anos 60, para tentar impedir que assassine o John Kennedy, entendeu? O livro é muito legal, a série é muito boa, apesar do James Franco. O livro é muito legal, mas eu fico numa preguiça de ler, porque aquela parada assim, eu começo a ler, vai me dando um sono da porra, porque eu tô velho, velho é foda, velho dorme o tempo inteiro. Eu quero ler quando eu tô na cama, e aí, eventualmente, eu tô lendo, aí o Kindle cai na minha cara com tudo, porque eu peguei no sono e derrubei o Kindle na minha cara, sabe? Aconteceu isso já algumas vezes. Quem nunca? Pois é, e aí eu fico com medo dessa porra do Kindle cair no chão e se está até lá. Então eu fico naquela parada ali. Na hora que eu começo a dar aquelas pescadas, aí eu resolvo parar um pouco porque não tá rolando. O meu Kindle, ele tem uma capinha que você encaixa, tem um elásticozinho que você encaixa na mão, né? Fica tipo uma luva, fica preso na sua mão. Só que não adianta, né? Que a mão cai. Você tem que amarrar a mão no teto, cara. É, de qualquer maneira, de qualquer maneira. A porra da mão simplesmente cai e já foi. Mas enfim. Ô, Júnior, você entrou aí com aquela cara de monstro, aí você desligou a sua câmera de novo. Nossa senhora. Júnior, eu não quero dizer nada não, bicho, mas essa sua quarentena tá te fazendo bem não, bicho. Nossa. Tá acontecendo com essa porra do celular aqui, peraí. Você tá. Ah, pronto. Você tá um boi, Júnior. Que porra é essa, velho? Eu tô um boi pra caralho, cara. Engordei. Eu já tava gordo, consegui engordar mais ainda. Eu nunca pesei tanto na minha vida. Você tá fazendo quanto, Júnior? Zoeira da parte? 138 quilos. Sério? Eu tô imenso de gordo. Caralho, Júnior. Essa vida de casada aí. Eu sei que você tá amamentando, você tem que ficar realmente ganhar peso e tal. Mas tá um negócio louco, bicho. Eu, Balena, você sabia? Ah, tá. Você, quando amamentou, você engordou também, Balena, igual o Júnior? Não, como eu que leitava, eu ganhei a Clara, eu tava com 70 quilos e em um mês e meio eu tava com 57. Caramba! Sabe o que eu descobri hoje? Ah. Eu perdi um quilo na quarentena. Como você fez isso? O quê? Eu perdi um quilo, perdi massa magra. Como? Então, eu perdi um quilo também no começo, agora eu já recuperei 3. Ah. Já achou mais 2 ainda, né? Nossa, Júlio, você só tá... Eu deve ter perdido uns 2 quilos de massa magra e ganho 1 de gordura, porque eu tô mais magro, olha só, eu estou mais leve, mas eu estou mais barrigudo, entendeu? Cara, eu não consigo parar de olhar pra cara de bolacha do Júnior, velho. Ele tá com uma cara muito redonda. Tá lindo, velho. Tá, eu realmente acho que eu nunca tive desse jeito, bicho. Tudo bem. Não, cara, eu nunca tive desse jeito, é diferente. É. Junto o fato de tá colocando a câmera de baixo pra cima, que claramente não é o melhor ângulo possível. Vou botar assim, vou botar assim, ó. Pra disfarçar, né? Pra disfarçar, né? Emagreceu, velho. É. Apaga a luz pra ficar com fundo escuro pra ver se resolve também, né? Todas as técnicas. Porra, tá foda, cara. Tá foda. O Júnior Mercedes estava perguntando sobre o que é fundamental ter na quarentena pra você ficar de boas. O que é fundamental pra você ter na sua quarentena pra você ficar de boas aí? Aparentemente comida, né? Eu concordo, plenamente que isso é fundamental. Eu acho, inclusive, que com essa informação super abençoada por Júnior, é o momento da gente parar por aqui, porque a gente não tá conseguindo fazer live, não tá funcionando. Eu, Balena, tá com cara de tédio. Não, ela, tá, ela queria fazer live e não tá dando certo. Ela mandou lhe chamar, foi você. Ela, acho que ela ligou pra você, não foi pra você entrar. Ah. Eu preciso me exibir. Ah. Ela queria, ela veio hoje eu pelada tava de dormindo, novo, cara. Júnior, só que não tá funcionando de hoje, não. Ovo? Não. Ah, vou ter que voltar amanhã. Ah. Tem que fazer uma outra pra você ficar seminua de novo, Balena. Realmente, dessa vez não rolou, não. Dessa vez não rolou, não. Péssimo. Mas cadê a brincadeira do eu nunca, do eu já fui, eu já vou, em verdade desafio, não teve hoje, não? Não, não, mas a gente podia fazer um verdade desafio, né? Eu ia ficar no desafio o resto do programa inteiro. Só que o desafio é a distância, Balena, não tem o que fazer. Bebê! É, porra, que desafio? O Júnior exibiu o mamilo dele, que é igual o meu assim. Ai, Jabor, pelo amor de Deus, Jabor. Por quê? Imagina, a gente tá indo dormir, olha um pesadelo. Acho que assim, a gente pode até fazer uma verdade de desafio, mas não online, não com gravação, porque eu com certeza não quero que esse tipo de coisa fique guardada pra sempre, Balena. Porque assim, uma coisa é eu ter gravação de vocês pra usar contra vocês. Outra coisa, vocês têm gravações minhas. Eu tenho muito cuidado. Muito bonito pra tua cara isso. Então, dito isso, eu vou encerrar a gravação nesse momento. A transmissão e esse tu não precisa nem editar. Esse tu não precisa nem editar pra postar. Esse tu joga fora. Semana... Sexta-feira a gente faz o 3. Vai de qualquer jeito, pô. Não, sexta-feira a gente faz o 3 de novo. Nossa, você também. Então você quer o quê? Que eu perdi 2 horas da minha vida, é isso? Eu não vou nem publicar isso. Não, tu não perdeu porque tu tava falando comigo. Nossa! Nossa! Oi? O programa do Átila. O Jabu quer ver o Átila. Tem uma imagem de um homem lá atrás. O Átila tá pagando pra gente, né? Eu quero a minha parte. É, quem é isso? Quem é Átila? Nem sei quem é. Duas pessoas que eu não sei quem é. O Prior. Quem é Prior? É o rei do Todo mundo falando desse Prior. Quem é Prior, cara? Eu não tenho a mínima noção. O Prior do Big Brother, o Átila é Uno. E a transmissão acabou! Aê! Aê! Então, deu aquele pau gostoso aqui hoje no YouTube. Não rolou nada. Mas você gravou? Todo pau é gostoso, Dudu. É só saber aproveitar. Puta que pariu. Ai, Jesus. Tá bom, as médicas, né? As médicas, pessoal.